coxinha pra nós dançar. Angirada e carreirinha, vem cá, vem cá. Minha linda gauchinha, pra nós dançar. Angirada e carreirinha, nesta parte a dança é fácil, porque só se tem que rancheirar. Mas depois já se complica, por isso eu vou lhe explicar. Leve um pé bem para o lado, junte o outro pé, repita esse passo. Dê depois a carreirinha, mas não vá perder o compasso. Um passo e outro, e agora a carreirinha pra outro lado. Esta parte é puladinha. Um passo e outro, e agora a carreirinha pra outro lado. Esta parte é puladinha. Esta dança é muito fácil, só tem que cuidar a carreirinha. Pois se o índio se descuida, pisa os pés da gauchinha. E agora minha gente, vamos todo mundo a rodear. Mas se alguém tiver vontade, que se prenda a sapatear.